8h44. Vamos embora, Batista? Vamos embora. Amanhã, na sequência, tem Luciano Canelli e o Difusora Rádio Show. Bom dia. Bom dia. A revolução digital vem transformando o mundo em uma velocidade sem precedentes. Em todo lugar, Rádio Difusora Vale do Acaraú, ZYH668, transmitindo em 1.100 kHz, Acaraú, Ceará, Brasil. Tá na Difusora? Tá legal!